Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui da RioSulRádio.com. A partir de agora, eu sempre digo isso, cara. A partir de agora até as 4 da tarde é aquela hora de você se vingar do seu vizinho. Ou então da sua mulher, né? Fico fazendo você ouvir aí Calypso, Gustavo Lima, Luan Santana, Gabriel Valim, Cruz Credo. Nem falei. Tem madeira aqui não, né, Marquinhos? Não tem. Não tem madeira aqui, deixa quieto. É hora de você se vingar, meu amigo. Põe o som bem alto e deixa rolar. Tenho certeza que você vai gostar. E olha, eu sempre falei aqui que eu mostro bandas antigas pros meus filhos, eles mostram bandas novas. Mas essa banda aqui, quem me mostrou foi o Henrique Leitinho, cara. E não levem mal, já falei do cara aqui, o Leitinho, porque o cara é branco, ó. Tá? A pele dele é bem branca, tá? Não vai pensar em besteira, não. Cara, gente boa, manja de rock pra caramba. E soube do programa, falou: Adolfo, vou te arrumar algum material, tá? Ele já arrumou material pra mim lá na Rádio Resende, do Rock Resende, então ele arrumou aqui pra mim também. E eu tenho mais a que falar mesmo. Ele me mostrou uma banda de uma vocalista, que eu nunca ouvi falar. Até esqueci de anotar o nome dela. O nome da banda é Sister Sin. Tá? O último álbum que eles lançaram é 2008. Eu tenho um outro álbum também de 2006, que em outro programa eu vou tocar pra vocês. A INT, uma banda chamada INT, que eu cansei de ver falarem dela no programa Death Metal Show, tá, da VH1, e acabei achando alguma coisa do INT de 2010, e eu vou mostrar pra vocês. E em primeira mão aqui, o álbum solo de Tom Kiefer. Tom Kiefer é o vocalista do Cinderella, uma banda que fez muito sucesso nos anos 80 e continua fazendo, acho que ainda estão tocando, não sei, tá? O álbum solo dele aqui, The Way Life Goes, vou tocar pra você alguma coisa também. E a gente fecha com The Rods. The Rods é a banda de David Fastine. David Fastine é simplesmente primo de Ronnie James Dio. Mas não tente comparar a voz do cara com o do Dio, tá? Não faça essa sacanagem com o rapaz, tá ok? A banda, o álbum The Rods é de 2011. Você vai conferir tudo isso comigo agora. A gente começa, prepare-se, get ready, tá? Sister Sin, cara. Beat the Streets. Classic Rocks. I'm here. Come on me, don't take. Pois é, quem disse que rock and roll não é pra mulher, hein, meu amigo? É ruim, hein? É ruim! Daí, ó, pra você, você ouviu Sister Sin, Love Hate, Switchblade Serenade, Make My Day, On Parole, Breaking New Ground, olha, One Hour of Ten e Death Wild. Como é que é? Death Wild Street. Não. Death Will, a minha letra, gente. Vocês estão vendo aqui, eu empacando aqui, porque eu escrevo em inglês com a minha letra. Então vocês já viram, né? É. Death Will Greet Us. Agora saiu certo. Beats the Streets. É o Sister Sim. Gostou? Então fica calmo, que vai rolar durante a programação normal aqui do Classic Rocks. Pode ter certeza. Legal? A gente vai pro break e volta com o INT. Se você não conhece, prepare-se também. Vem porrada aí, meu amigo. Classic Rocks. Classic Rocks. Essa aí foi mais uma cortesia também do meu amigo Henrique Leitinho. Ele disse que trabalha, Marquinhos, sábado de tarde lá no computador ouvindo o nosso programa aqui. Beleza. Tá aí, ó, grande Henrique. Bom, é o INT, eu já ouvi falar muito dessa banda, nunca tinha ouvido nada, ouvi esse álbum aqui, gostei, pronto, já virei fã. Tá, o álbum Fat Meter, de 2010, INT. Tá preparado? Então vamos lá. One With The Show é a primeira. Go down.

aí, gostou, meu irmão? É. Blind Patriots. Rolou também Hot Shots, I'm Coming Home, I Want Your Money, How Long, You Want It a Show. INT, guarde bem o nome, hein? Y, é Y mesmo, que é Y. Y a gente fala Y. Não sou mineiro, não, cara. Não tem nada contra, não, mas não sou mineiro. É INT, tá ok? Do álbum Face Matters, de 2010. Vamos pro break. Na sequência, o álbum solo do vocalista do Cinderella, é o Tom Kiefer, daqui a pouquinho. Brincadeira, hein, cara? Tá demais, cara. Tá bom mesmo, tá bom mesmo. Quando você faz uma coisa que você gosta, sinal que tá bem feito. Mas é difícil, hein, cara? Geralmente eu acho que não tá bem feito. Bom, vamos lá, o álbum solo de Tom Kiefer, lançado agora em 2013, cara. The Way Life Goes. A gente começa com Solid Ground. sure it's not enough. If nine will kill you, give me a ten, and I'll still come back again for more. It's not enough. Mas é, muita gente torce o nariz quando a gente fala de hard rock, cara. Eu sei que eu também não gosto desses títulos, dessas coisas, mas é um rock menos pesado, não é o heavy metal que é pesadão, tá? E esse cara manda bem, cara. Você ouviu aí Babylon, The Way Life Goes, a faixa título, Ain't That Bitch, é o Come To My Mind, olha só, Mood Elevation, é Mood Elevation, tá? Fool's Paradise, Cold Day in Hell, It's Not Enough, Solid Ground. É o Tom Kiefer, vocalista do Cinderella. Agora só não tenho certeza se ele continua no Cinderella ou se ele saiu e começou uma carreira solo. Isso aí eu vou descobrir, depois eu falo pra vocês. Legal? Vamos pro break, a gente vai fechar com The Rods. É o primo do Dio. Já, já. Pois é, como eu disse, é o The Rods. Mais uma banda que eu não conhecia. Eu olhei e falei, caramba, quem será, hein? Aí o Leitinho falou pra mim, Adolfo, esse cara é primo do Dio. Bom, ser primo do Dio, isso aí não quer dizer nada, né, cara? Pra mim, não quer dizer nada. Mas quando eu vi, é, o cara canta bem, meu amigo. Manda bem, tá? O nome dele é David Fasten. Tá? É o primo do Dio. Aliás, tem uma faixa aqui do Dio que depois eu vou dizer pra você quando tocar. Valeu? A gente começa com Raise Some... Olha aqui, ó. Raise Some Hell. Roll a deep. free. That's how it's meant to be. Just put your face into the wind and let the freedom ride begin. Rebels Highway.

kings came to rule. Hail from the south of France, a bloodline occult of personality, conspiracy in its grasp. Da Vinci, Hugo, Nostradamus, guardians of the Grail. Guardians of the Grail. Guardians of the Grail. Are they fools to search for the answer? Search for the answer. Who knows? but the fools will never ever play the clown. Never play the clown. One in my hand, nice and cold, just a few in my pocket, 'cause I ain't never ever growing old. Ain't never growing old. Say die. You wanna ride? We'll ride like the wind, the original sin. Nothing lasts. I'm gonna do it all before it's my time to fall. Call it a wild. If you don't like how I live, then get on your knees and kiss my ass. Living outside the law. Ain't running scared. Something to say, say it to my face. If I don't like what I hear, I'm gonna put you in your place. Put you in your place. Clean and straight's the way I play. Try crossing me and you're going down the hard way. Going down the hard way. You wanna fight? We'll fight. I don't hide, I never say die. The wind, the original sin. Nothing lasts. I'm gonna do it all before it's my time to fall. Call it a wild. If you don't like how I live, then get on your knees and kiss my ass. Living outside the law. Ain't running scared, ain't running at all. Living outside the law. No one knows if I'm living at all. Original sin. isso aí, cara. Let It Rip. É o The Rods. Não sei se vocês gostaram. Eu gostei, cara. Na boa. Gostei. Aliás, eu amo rock and roll. Rock tem que ser bem ruim mesmo pra eu não gostar. Bem ruim mesmo, tá? Olha, Living Outside the Van. Teve The Cold. Essa música The Cold tem a participação do Dio. Não sei se você percebeu. Não disse qual a música ia tocar. Se você percebeu, parabéns pra você. Olha só. Ride Free or Die. Rebels Highway. I Just Wanna Rock. E Raise Some Hell. Isso aí foi o The Rods. Gostou? Pode ficar calmo que vai rolar na programação normal aqui da Rio Sul, rádio.com, aqui no Classic Rocks. Legal, gente, chegamos a mais um final de um Classic Rocks, sabadão. Como eu sempre digo pra vocês, logo mais à noite vai sair. Se for dirigir, meu amigo, não beba. Classic Rocks.